Recon de novembro está solicitando um pequeno desvio de 5 graus à direita para evitar a formação. Recon de novembro, autorizado desvio, repassa o teste. Recon de novembro. Salvador, eu vou no 2171, no pequeno desvio à esquerda, ele dá informações. O 2171, qual seria para o desvio, por quantas milhas? Rua 205, aproximadamente 5 milhas ou 7 milhas, depois dá para a direita de novo. Gente, o 2171, repassa até. Ele retorna para a fila depois, positivo? Afirmo. Controle, o Equid de novembro solicita mudança de regras ascendendo para o 0625. Equid de novembro, Sony FR cancelado aos 1228, submantém o nível 065. Sente ascendendo para o 0625, Equid de novembro. O 2171 desce para 3 mil pés, ajustou no 098. E o pés no 098, gol 2171. Na restrição de pelos, autorizado 3.000, liberado pelo, na restrição. Gol 2171. Afirmo, gol 2171, desce para 2.000 pés, ajuste 1.08, autorizado LSX2 da pistão 1.0, vamos estabilizar. Ciente, autorizado 2.000 pés, 1.08, reportará estabilizado no XNE da 1.0, gol 2171. Sun 3663, clear to line up and take off from A10. Wind 160 degrees, 07 knots. Line up and take off Sun 3660. 3663. Após o início da rolagem do 320 da TAM, a autorizada ANEEL manteve-se no zero. Após o início da rolagem do 320 da TAM, a ANEEL manteve a sua golfinha só. Controle, o Romeu Tango Golf, se autorizado, tem condições de pouso cabeceira 35. Tango Romeu Tango Golf, tráfego Boeing 737 agora, interceptando a final do ILS da 120. Condições de reduzir para evitar o pouso simultâneo e manter a aproximação da 35? Ô Silvio, já está iniciando a redução, aguardando o pouso aí, o Romeu Tango Golf. Pou 2171, tráfego 3 horas, 11 milhas, rumo nordeste, transporte de enfermo. Vai prosseguir para pouso na pista 35, será o número 2 para aproximação. Ciente, gol 2171, ciente. Estabilizado no ILS, gol 2171. Pou 2171, chame a torre 198, decimal 95. 395, obrigado. Em novembro, prossiga. Checo, em novembro, mantenha a escuta do controle permanente. Controle da 3663, number 1, departure. Sun 3663, radar contact on departure, climb via Sambo 1, departure, motive transition to flight level 340. Flight level 340, Sun 3663. Meu Tango Golf já está visual com campo e com tráfego na final da 1-0. Negativo visual com tráfego, porém com campo visual. Esse tráfego está agora 11 horas da posição. Está ciente, mas ainda negativo visual com esse tráfego, Romeu Tango. Fecha o meu Tango Golf, chama a torre, 1-8, visual 95. 1895, vai chamar a torre, obrigado. 9-0-8, é só Golfo Uniforme. Papa Tango Romeu Tango. Papa Tango Romeu Tango Golf. QNH 1-0-1-8, vento 1-5-0 graus, 1-1-9. Confirme a intenção de pista 35 ou 1-7. Ah não, o vento aumentou muito, solicita então fazer o tráfego com pista 1-7, Romeu Tango. Papa Tango Romeu Tango Golf. Tá autorizado o circuito pela direita da pista 1-7. Reboche final da pista 1-7, circuito pela direita. Positivo, ainda não estou visual com o tráfego na final, senhor. Eu posso iniciar a curva esquerda para cruzamento da final da 10? Afirmo, o tráfego está para pouso da 10 já está já prestes a tocar o solo. Assim é que tal, tá? Efetuando então com curva esquerda para o cruzamento da final da 10, reportará na base pela direita da 17, Roberto Tango. Tem um Oscar Golf Uniforme, submantém o nível de voo 100 no perfil da Arbor 1. 100 no perfil da Arbor 1, Oscar Golf Uniforme. Então já entendeu que está com a restrição de 3.000. Está cancelada a restrição. Afirmativo, vai ignorar a restrição de 3.000 e vai subir a 100 Oscar Golf Uniforme. Passando base pela direita da 107, baixou e travou, Romeu Tango. Tentei para Tango, Romeu Tango, Golf, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 107. Vento 160 graus, 109. Livre pouso, pista 107, Tango, Golf. Contact Receive Center, 125, decimal 1, 1, 2, 8, decimal 3, 5. 125, 1, 8, 3, 5, 3. Lado Backtrack, segue via Oscar, até a Z, ao estacionar a frequência livre, Tango Golf. Papai, fim de novembro, decida seu critério, reporte visual com o campo. Papa Eco India November, confirme chamada de pouso em Valença. Mais 7 minutos. Gente, Eco India November. Tá, essa é Índia November, não há tráfego no setor a reportar, frequência livre para coordenação. Salvador, Alfa Golf Uniforme, está em condições visuais agora. É, solicita manter o nível 085 visual e, se possível, prosseguir direto para a IPAU. A nossa proa ideal seria 290. Alfa Golf Uniforme, qual é a chamada de pouso, IPAU? Está chamando pouso 1320. Tango Alfa Golf Uniforme, plano IFR cancelado aos 1248, submantém nível de voo 085. Submantém 085, apenas para correção, nosso pro ideal é 250. Gente. Papatango Oscar, o uniforme autorizado direto ao destino da presença. Autorizado, bom dia de destino, Oscar Golf Uniforme. Oceania 3-1-1, ponto 090, pronto. Oceania 3-1-1, autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-70 graus, 09 nós. Alinha e decola, 1-0-63-1-1 da Oceania. É 3-1-1, decolado ao 5-8, chame controle de Salvador em 120, decimal 8. 608, controle de Salvador, 63-1-1, graças, bom trabalho. Aumento. Controle, muito bom dia, Xené 63-1-1, decolado, não se escuta. Xené 63-1-1, contato dando decolagem, suba via saída Sambo 1, transição ótima para o nível de voo 360. Via 360, alguma chance, uma ótima? Aguardo coordenação. Autorizado, direto Mótima. Direto Mótima, 6-3-1-1, grato. Só mandou o Otagolfo uniforme, já está ligado, descida para a Serra novamente, uniforme. Deixa para Tango, Otagolfo uniforme, não é para Otagolfo, o setor informar para serviço de informação e alerta, chama o centro Recife, em 1251, 9128, 2135. 094, sendo identificação, deixa via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050. Bomed 1, desce até o nível de voo 050, voo 094. Podemos voar ETAP, confirme, voo 094. Autorizado ETAP, voo no 094. 094. Patrulha 09, bom dia. Livre acionar a repostada. Prossiga. Patrulha 09, livre táxi, reporte no ponto de espera da Oscar, com 04 no POB, confirme apenas a autonomia. November Oscar Whisky, bom dia, livre acionar, reporte táxi. Chanel 631, no chame centro Recife em 125, decimal 1, no alterno 128, decimal 35. 25, 1235, Petro. Patrulha 09, autorizado alinhar e decolar, pista 17, vento 160 graus, 109. Fora do solo, patrulha. Xixi, patrulha 09, fora do solo, Bruno 0. Confirma, vai seguir com o norte? Afirmativo. Autorizado, patrulha, curva esquerda e segue com o pro norte. Xixi, autorizado da presença, seguir com o pro norte, aguarde transferência para o controle. Patrulha 09. Sim, ativo, patrulha. Papapá, Eco Índio, November, prossiga. Controle Salvador. Papapá, Eco Índio, November, vai realizar procedimento... Ele é até que foi, 208, chama a patrulha. November, submantém nível de voo 050 para sequenciamento. Proa 045, limite a radial 300, VR Salvador. November Oscar Whisky, livre táxi, aporte no ponto de espera da Romeu. Chefe de November. Controle Salvador, muito bom dia, o Patrulha 09. Patrulha 09, Confirma o local de sobrevoo. Vai prosseguir sobrevoo da BR-324 em patrulhamento até as proximidades de Amélia. Papa Romeo, Fox Trot, Papa November, mantenha-se sobre regras de voo visual, 500 pés, mantenha escuta permanente do controle. Certo, vai manter sua escuta permanente, patrulha. No 094, desça para 2.000 pés, ajuste no 018, autorizado ELS X-Ray, pista 10, informe estabilizado. Ajuste no 2.000 pés, está autorizado ELS, reporte estabilizado. 1.094, vou... Então, 3896, desça para 3.000 pés, ajuste no 098. 3.098, 3.896. Zulu 71, autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento no 60 graus, 10 na. Autorizado a linha de decolar, 10, 2, 1, 7. Lembrando com isso que é porte aliado e pronto, pista 17. Deu papapá, já é o meu já pronto para o tanque. Charlie Sierra Romeo, táxi autorizado até a interseção Papá. Chame pronto para a decolagem a partir da Papá. É o meu, não importará na Papá. Preparação da pequena dela. Salvador, Tango 4207, essa é a identificação dessa via chegada Bonf para o nível de voo 060. Via chegada até o 060, 4207. Tango 4207, papá. Gente, com proa vertical do município de Lauro de Freitas, autorizado a decolagem, vento no 60 graus, 089, no altímetro 08. Tá certo, decolando com proa da vertical de Lauro de Freitas. Olha, Rosca, Whisky, pista no 7, aliar e manter. Uno decolado Zuno 8, chamei o controle agora, frequência 120, decimal 8. 208, muito obrigado, um ótimo dia. Charlie Serra, meu fora do sol. Gente, afastará quantas milhas? Afastará 80 milhas da terminal. Gente, então decolado Zuno 8, chame agora da presente o controle 120, decimal 8. Charlie Serra, Romeu. 128, Charlie Serra, Romeu, muito grato, até o retorno. É. Estabilizado, voo 1094. 1094, chame a Torre Salvador em 1-8, 295. 295, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, papapá, Charlie Serra, Romeu. Papapá, Charlie Serra, Romeu. Confirme o local de pouso? Charlie Serra, Romeu, vai controlar da cidade de Açú, senhora. Sim, qual a pro ideal, a raio de distância? A pro ideal, no momento, 298. Passando no setor norte do campo, à sua esquerda. O vento 150 graus, 109, cheque o trem, pouso autorizado. Em livre pouso, pouso 094. 2000 pés, ajuste 108, autorizado em LSX, foi da pista 10, informe estabilizado. 2000 vai para estabilizado, 3296. Controle Salvador, bom dia, o gol 2171. Gol 2171 no... contato radar passando 4.000 pés, 5.2 milhas sudeste do VR Salvador, sob a via saída Sambo 1, transição Mótiva, para nível 360. Subindo via saída Sambo 1, transição Mótiva, para o nível 360. Gol, 2171. Airplane de November, desça para 3.000 pés, ajuste no 08. Para 3.000, ajusta no 08, Airplane de November. Papatango, Vitor Índia Juliette, confirma o código estacionado. 0160, Vitor Índia Juliette. Juliette, Vitor Índia Juliette, mantenha-se sobre regras visuais no 1500 pés, via corredor Vera Cruz e Pasparipe, corredor Interlagos, reparte visual com o campo. Vitor Índia Juliette, 500, 1500, corredor Vera Cruz, reposta visual com o campo. Salvador, azul 4207, pequeno desvio à esquerda da rota, evitando a formação. Agora está na proa agora 210 por 10 milhas. Confirma 210, pronto? Afirmativo, 210, 10 milhas, o 4207. Tente repassar o teste no desvio azul 4207. Fora. Salvador, a possibilidade do 4207 voar na proa de Duna para evitar essa formação? Azul 4207 reduza, então para 2209. Para a pista direita, chame solo 121 decimal 9. 219, bom dia. 207, 3296, estabilizou minha linha. 3296, chame a torre 198, decimal 9. 3296. Tráfego avistado, cheque o tenente pouso, vento no 50 graus, 089, ajuste no 018, pista 10, pouso autorizado. Tráfego à direita, decolou pista no 7, é um Papa 28 Alfa, manterá o setor sul do aeródromo e espera visual naquele setor. Tráfego está em condições visuais de regra de voo, ok? Paciente está livre o pouso para o 3896 na pista 10. Parro meu novembro, Oscar Whisky, decolado aos 23. Mantenha o setor sul do aeródromo com curvas pela direita. Aguarde para o cruzamento e prosseguir no corredor forte. Aguardará no setor sul e autorização para o cruzamento eixo da pista 109 Emerasca Whisky. Com 120 graus de ground speed. 209 de ground speed. Sente como número 2 ou 4207? Você é como número 2, reduza para mim, Marisa. Gente, a minha Marisa reduziu demais para ele. Reduza para 2009. Negativo 4207, segue como número 2, redução para mínima limpa. Segue como número 2, reduza para mínima limpa. Gente, já vai reduzir então para prospectar o monomotor. Na escuta. Tá licenciado, mas na escuta. Foi destruída a manter 500 pés. O tráfego chegou 12 horas, 4.3 milhas rumo nordeste, sentido contrário, mantendo no 1.500 pés no corredor Vera Cruz, Fatal Alfa 3-2. Você não vem acertando o cruzamento da Bahia Todos Santos, você levou essa posição para deixar de segurança, mas vou manter agora 500 pés. Papatango Vitorino e Juliette, tráfego 12 horas, sentido contrário, 3 milhas, mantendo 1.000 pés, Robson 66. Sente Vitorino e Juliette, não visual contrário, Bahia. Queen de novembro, desça para 2.000 pés, ajuste 1.018, autorizado ele a ser incluída, pistão 1.0, informe estabilizado. Já estabilizado, descendo para 2.000, está no 1.018, para Queen de novembro. 121971, chame centro Recife 125.1, alterna 128.35. 125.1.2835, obrigado. Papapapá, Eco Índia November, tem condições de manter a velocidade até o externo? Afirmo. Gente, mantém. Se quiser, conte espera pronto. 2770, mantenha o conte espera.